Olá, este é o Informativo Radioativo, noticiário semanal da Rádio Comunitária Aconchego. Informações e comentários sobre fatos importantes da semana, todas as terças ao meio-dia e nas quartas às 8 da manhã. Mesmo com a pandemia do Covid-19, o genocídio do povo negro segue em curso pelas mãos do Estado e suas polícias. Os últimos acontecimentos nos mostram que, como disse Conceição Evaristo, abre aspas, há sempre razões sem limites para atacar um corpo negro, fecha aspas. João Pedro Matos, 14 anos, assassinado enquanto brincava no quintal de sua casa no Rio de Janeiro. Rodrigo Cerqueira, 19 anos, vendedor ambulante, assassinado numa fila de distribuição de cestas básicas, também no Rio de Janeiro. George Floyd, 46 anos, assassinado, mesmo estando rendido e imobilizado em Minneapolis, Estados Unidos. Estes são apenas alguns dos exemplos de casos recentes e amplamente noticiados. Aqui em Recife, a última semana foi marcada pelo homicídio de Miguel Otávio, 5 anos. Miguel estava sob a guarda da patroa de sua mãe e foi abandonado sozinho no elevador do prédio. Após o fato, o garoto acabou caindo do 9º andar. Este caso nos faz perguntar, e se fosse o filho da patroa, a empregada também poderia pagar uma fiança compatível com sua renda e se livrar do flagrante delito? O Informativo Radioativo de hoje debaterá os movimentos que têm se levantado nos Estados Unidos e no Brasil contra o racismo. Movimentações contra o racismo. Brasil. Conversamos com um sociólogo que atua no Centro Comunitário Mário Andrade, Luiz Soares. Ele nos lembra de outro assassinato ocorrido há 4 anos atrás em Recife e nos conta sobre como a organização popular conseguiu justiça e a condenação do responsável deste caso. Olá, bom dia. Inicialmente gostaria de agradecer o convite feito pela Rádio Aconchego. Meu nome é Luiz Soares, também conhecido como Nino. Faço parte atualmente do Centro Comunitário Mário Andrade, localizado no Ibura de Baixo. Para quem não conhece a história de Mário, há 4 anos atrás, ele foi executado por um sargento da Polícia Militar com 3 tiros, né? 3 tiros fatais que atingiram a sua cabeça e sua nuca. A partir desse extermínio de mais um jovem negro, começamos a construir, junto à comunidade de Mário, o Ibura de Baixo, uma resposta autônoma de maioria negra ao Estado genocida de Pernambuco. Conseguimos coletivamente fazer que esse sargento inicialmente perdesse a farda, posteriormente fosse à justiça, ao júri popular e condenado à pena máxima. Atualmente estamos processando o Estado de Pernambuco por essa perca e pedimos a colaboração de todas e todos nessa luta. Luiz explica como a luta de hoje contra o racismo é uma luta ancestral pela sobrevivência e contra o genocídio do povo preto. Essa luta que construímos é uma luta ancestral, ela não nasceu hoje. Essa luta ela pode ser datada inicialmente no Brasil, nas Américas, a partir do momento que houve um sequestro do povo, de vários povos, do povo negro. Essa luta é contra o genocídio do povo preto. O genocídio do negro e da negra brasileira é uma tecnologia dos brancos, uma tecnologia da ideologia supremacista branca e da branquitude, de uma forma mais ampla, para dominar os corpos negros. E por que não indígenas e não brancos? Atualmente, no Brasil, como há séculos passados, estamos em guerra. E quem declarou essa guerra foi o Estado brasileiro. Qualquer pessoa preta não pode transitar livremente dentro do território nacional. Especialmente se for jovem, homem negro. Quando sai para a rua, ou até mesmo dentro da sua casa, corre o risco de ser exterminado. Ser exterminado pelo aparato legal do Estado, a Polícia Militar. Então, essa luta ela não foi inventada hoje. Ela é uma herança ancestral. No contexto de uma resistência global antifascista, Luiz indica que a luta tem que ter como pauta principal o antirracismo. Também nos fala da importância de desenvolver um projeto comunitário de poder negro e comandado pelas mulheres negras. O que ocorre hoje de forma global, esse levante antirracista, não é uma novidade nem nos Estados Unidos da América e nem no Brasil e nem em qualquer outra parte do mundo onde tenha negro e negra. Agora é importante a gente compreender que a pauta principal é a pauta do antirracismo, porque é justamente nesse ponto que estrutura toda a sociedade brasileira. O racismo, ele fundamenta, ele funda o Brasil. Quando eu falo de negro e de negra, eu quero trazer aqui a figura do pensador, do militante Abdias do Nascimento, que diz que todos os descendentes dos escravizados no Brasil é considerado negro e negra. Então essa pauta é urgente, que precisamos construir instrumentos comunitários. A partir disso, desenvolver um projeto do poder negro, a partir da consciência negra. Então, o antifascismo, hoje, como é colocado, ele atende, sim, às necessidades do negro. No entanto, a pauta principal tem que ser o antirracismo. Antirracismo tendo como atores principais as pessoas pretas. O branco necessita compreender qual é o papel, o seu papel nessa luta. É um papel fundamental, é um papel estratégico. No entanto, o comando deve ser das pessoas pretas, especialmente das mulheres negras, porque estas são a base do Brasil, a base das comunidades negras. Por fim, o levante que vem ocorrendo com a maior intensidade nos Estados Unidos, no coração do império capitalista, precisa sim ser reverberado por todas as partes do globo, mas compreendendo que o racismo, por ser uma tecnologia complexa, ela se expressa de distintas formas em diversos territórios. Mas a luta contra o genocídio, a partir das necessidades comunitárias que são construídas aqui no Brasil durante século, liderada pelas mulheres negras, precisa o apoio de todas e de todos, sendo branco, sendo negra, sendo indígena. Necessitamos construir um projeto coletivo que paute esse estado genocida. Movimentações contra o racismo, Estados Unidos. Para entender melhor o que está acontecendo nos Estados Unidos, conversamos com Lorena, argentina, que mora neste país há 5 anos e meio. Lorena nos conta um pouco como se multiplicaram as revoltas no país a partir do assassinato de George Floyd por parte da polícia. Hola, mi nombre es Lorena, soy migrante en Estados Unidos y vivo en la costa central de California. La situación que está pasando en Estados Unidos es que desde el día... Olá, meu nome é Lorena, sou migrante nos Estados Unidos e moro na costa central da Califórnia. O que está acontecendo nos Estados Unidos é que desde o dia do Memorial Day, data pátria dos Estados Unidos, foi assassinado em Minneapolis, George Floyd. Ele foi assassinado pela polícia de forma brutal, e isso acontece por aqui de forma constante, que a polícia mata pessoas afro-americanas. Após esse acontecimento, houve revoltas pedindo justiça. Primeiro em Minneapolis e se alastrou por todo o país. Sempre que acontece um assassinato por parte da polícia, o policial não é julgado, só afastado do cargo. O pedido é pela detenção dos 4 policiais que participaram do assassinato de Floyd, do que o sufocou até a morte com o joelho em seu pescoço e dos outros 3 que não fizeram nada para impedir o assassinato. cuello hasta matarlo y después se pedía que los otros tres policías que estaban ahí y que no hicieron absolutamente nada para detener ese asesinato también sean juzgados. Os protestos se multiplicaram por todo o país, nas grandes e pequenas cidades, mesmo com toque de recolher. A repressão foi grande, com mais de 10 mil pessoas detidas. E tudo isso no contexto da pandemia e uma alta taxa de desemprego, com 44 milhões de pessoas desempregadas. A situação está bem complicada. Complicada e há que estar alerta. Como no Brasil, nos Estados Unidos o racismo foi e é uma das bases para a criação e sustentação do Estado e das desigualdades sociais. Lorena faz um recorrido histórico para entender como se chegou ao movimento de Vidas Negras Importam. Este país, Estados Unidos, tiene una gran lucha, histórica lucha por los derechos de las personas afrodescendientes. Os Estados Unidos têm uma história de luta pelos direitos das pessoas afrodescendentes. Lembremos que este país foi fundado com o sangue dos africanos escravizados. E os afrodescendentes começaram a ter direitos civis só no século XX. Há um grande histórico dessa luta. A gente pode lembrar de Martin Luther King, Malcolm X, nos anos 70, nos anos 60 e 70, os Panteras Negras. A nível geral, houve um apaziguamento das lutas, tendo em conta que os presidentes eram... Nos anos 70 e 80, com os governos republicanos de Nixon e Reagan, houve uma estabilização dos conflitos. E os Estados Unidos são marcados sempre por um forte contexto de individualismo. Sempre os afrodescendentes têm menos direito que os brancos. Aqui os únicos que têm todos os direitos e privilégios são os brancos, o resto não. Na época de Barack Obama, o primeiro presidente negro da história estadunidense, o assassinato de pessoas negras por parte da polícia continuou. Foi nessa época que surgiu um movimento que se chama Vidas Negras Importam. Neste último áudio, Lorena fala sobre o movimento Vidas Negras Importam, seu surgimento e luta. Black Lives Matter es un movimiento que salió en 2014, salió como un hashtag. Black Lives Matter é um movimento que apareceu em 2014 como uma hashtag, como uma denúncia nas redes sociais e que começou a surgir em cada cidade e agora estão por todo o país. É um movimento bem diverso de pessoas que apoiam ou compõem Vidas Negras Importam. Desde intelectuais, estudantes, alguns pequenos donos de loja, alguns trabalhadores. Comunes que pueden tener un negocito, estudiantes, algunos trabajadores, los une esto. A pauta que os unifica é que vidas negras importam, mas não tem uma caracterização política bem definida. É um movimento que não tem coordenação nacional, mas sim é multitudinário. Como lo estamos viendo aí, como convoca, o sea, agora neste momento. Não podemos pensá-lo como um movimento social organizado. Sim, vidas negras importam, tem uma força e um apelo muito forte, mas não tem um programa que indique o que eles querem a médio e longo prazo. Para finalizar, uma coisa que está se falando nesse momento é o disfund the policy, que é tirar muito dinheiro destinado dos orçamentos das cidades para a polícia. A polícia aqui tem muito, mas muito dinheiro. E tem muito armamento, como se fossem militares. Então, o pedido é para desfinanciar a polícia. Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. O número de doações de sangue no Brasil sempre foi baixo, e ao decorrer da pandemia do novo coronavírus, tem sido ainda menor. Em Pernambuco, o EMOP registra a queda de 50% na frequência de doadores. Antes da crise sanitária, o órgão recebia, em média, 350 doações por mês. Agora, as doações caíram pela metade. A gerente de captação da EMOP, Josinete Gomes, explica as medidas de segurança para o atendimento dos doadores. É importante registrar a população que estamos tomando todos os cuidados em relação à segurança, evitando aglomeração, com material para higienização. As cadeiras estão com distanciamento e a gente não gerar esse acúmulo de pessoas, as proximidades das pessoas. E nós estamos contando com um 0800, que é um call center que as pessoas podem ligar e agendar a sua doação por hora marcada. É preciso reforçar que a doação de sangue é um ato simples e pode salvar vidas. Quem garante é a gerente da Hemocentro Recife, Lésbia Sitkovski. Sem sangue, muitos pacientes morreriam todos os dias nos hospitais por falta de um produto totalmente renovável e que não faz falta à grande maioria das pessoas jovens e saudáveis. Todos nós temos um excedente que, assim que retiramos do organismo, ele próprio cuida de repor. Para isso, precisamos de pessoas saudáveis como doadores, que praticamente podem doar por quase toda a vida. A diminuição na quantidade de doações de sangue está prejudicando o atendimento de pacientes como Cintia Morgana. Ela teve sua cirurgia adiada pelo IMIP e faz um apelo. Hoje queria fazer um convite para vocês. Nós, pacientes, precisamos urgente de doação de sangue. O EMOP está com seu estoque no limite. E por isso minha cirurgia, como muitas outras aqui na cidade, será adiada. Nos ajude a mudar essa realidade e salvar várias vidas. Doe sangue. Se você tem interesse em doar sangue, o número para marcação da EMOP é o 0800 081 1535. Repetindo, 0800 081 1535. Essa reportagem foi apresentada e produzida por mim, Annelise Barros, com a supervisão da professora de Comunicação Social da UFPE, Ana Veloso. Toda a nossa equipe é formada por estudantes dos cursos de Comunicação Social, pois a Rádio Universitária Paulo Freire é uma rádio escola. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire, AM 820 kHz e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. A faixa tema é Streets, de On Court. Para mais informações, acesse ufpe.br/rpf. Indicação Cultural. Na Indicação Cultural de hoje, trazemos o filme El Credo, um documentário argentino sobre o grupo fascista Bandeira Negra, da cidade de Mar del Plata, no estado de Buenos Aires. O documentário conta a história do surgimento e queda deste grupo fascista, o levante violento contra militantes de organizações sociais e políticas ligadas aos direitos LGBT. O documentário traz o depoimento da liderança do Fórum Nacional Patriótico, Carlos Pampilhon, organização ligada fortemente ao movimento nacionalista, além dos depoimentos de militantes antifascistas e as imagens do julgamento do grupo. A Assembleia por uma Sociedade Sem Fascismo, junto às mobilizações populares, conseguiram levar para a justiça os 9 jovens autodenominados fascistas. O filme El Credo encontra-se disponível no YouTube, no Vimeo e foi legendado para vários idiomas, entre eles o português. Esse foi o Informativo Radioativo. Vamos ao ar todas as terças, ao meio-dia e nas quartas, às 8 da manhã. Você pode encontrar este e outros programas lá no nosso blog, radioaconchego.milharal.org. E se você quiser enviar comentários ou sugerir pautas, é só mandar um alô no nosso número 997215409. Repetindo, 997215409. Ou procura a gente lá no Telegram, @aconchego. Este programa foi produzido pelos integrantes da Rádio Comunitária Aconchego, Gus Cabreira, Saci Pererê e Pri Oliveira.